Este é o episódio número 190 do Tétimo Inscrição. Está a sair um bocadinho nada mais cedo. O convidado é o João Moreira, numa conversa que foi gravada pouco antes de uma biografia não autorizada de Bruno Aleixo, um espetáculo que ele e o Pedro Santo fizeram no São Jorge, em Lisboa. Como sempre, não se esqueçam de inscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas e partilharem com aqueles que mais gostam, nem se não importarem no Patreon. E é isto. Sou mais curta que as outras. Então, a gente vai, se for. Ah, pois. Não há problema de ser mais curto? Não, não há problema de ser mais curto. Já está gravado. É mais curto. Já está a gravar. Qual foi o mais pequeno? Sei lá, uns com meia hora, já houve. Já aconteceu. Já houve algum mais confortável que este a nível de. Mais confortável que este a nível. Ou seja, de... a nível de tanto de. Tu achas isto confortável? Eu acho confortável, estamos no, nas cadeiras de São Jorge. E o som também, tipo, não há barulho de carros, não há vento. Sim, sim, é verdade, isso é confortável, mas... Há vários níveis de conforto. Não sei, também há um certo erro. Não estamos a consumir nada, não estamos a consumir sim. Café. Mas já podemos ir lá fora daqui a bocadinho beber um cafezinho e uma cerveja. Ok, mas fazemos um intervalo aqui. A gravar, então mandamos o Pedro Santos ir buscar. Não, porque ele não pode entrar aqui com o café mancha, mancham as... A cerveja não mancha, sabias que a cerveja não mancha? Sabia. Já deve ter acontecido cerveja em cima de calças. Depois seca e fica normal. Só fica o cheiro. Certas cervejas não mancham, outras mais. Outras mais? Dizem-me um exemplo. Tu trabalhas no meio. Eu trabalho no meio, mas nunca experimentei. Vi uma cerveja brasileira chamada Winrar. Portanto, foi o melhor nome que eu encontrei. Ok. A mesma empresa tem uma chamada Dalsim, que é o lutador do... Eu acho que as coisas com maltes mais escuros e com cafés e coisas assim devem... Ok. Sim, essa já deve manchar. Já há cerveja de levar corante para ficar mais escuro, para parecer mais tal. Sim, isso também existe. Também existe tipo cerveja que é igualzinho. Mas mete-lhe um corante. Sim. Em vez de ser mesmo uma stout. Que fraude. Sim. Mas depois o sabor fica um sabor pilsner com cor. É a mesma coisa, sim. Ok. É muito divertido. É divertido. Pedro Santo, que está ali, é que gosta de... O meu tio estava a dizer que gostava muito de stouts, Imperial Stouts, que eu às vezes levo quando ele aceita... Uhum. Ser convidado deste podcast. É a condição que ele impõe? É que haja cerveja? Não. Estou a dizer que quando ele aceita, eu levo cerveja. Ele nunca pediu. Sempre foi por tua iniciativa? Sim, mas também é porque daquela primeira vez no Café das Novas Nações, ele me pagou duas e nunca mais calou com isso. Ok, ou seja, ele fez o favor e ainda pagou. Nunca mais calou durante... Ele já nem se deve lembrar, mas durante um mês ou assim. Sempre a mandar essa boca. Ele está ali, nem sequer me cumprimentou. Ele gosta muito de fazer favores para depois curar. É porque ele está chateado contigo. Está? Não. Está moado com outra coisa qualquer. Ok, pronto. Ele teve 2 horas e meia no trânsito. Quanto tempo é que teve no trânsito? 3 horas? Eu também ficava. Mas quê? O quê? Era a manifestação da CGTP, que aqui okay. É diferente. No Marquês e na... Ainda por cima é a extrema esquerda, de que Pedro Santos e tu são grandes fãs. Hã? Não. Sim, vá, só damos o voto a ti. Vamos mudar de assunto, vá. Quantas vezes é que o Pedro Santos já foi? Não sei. Seis? Se calhar sabe. Quantas vezes é que foi, Santos? 6? Quantas vezes é que já foi este podcast? Opa, eu sei que... Seis vezes foi externo, foi o que ele disse, isto não se deve... Pesquisei uma imagem para pôr no PowerPoint do Pedro Santo e pus Pedro Santo. E apareceu só imagens do... Até tinha isso. Pá, sempre no mesmo sítio, sempre na mesma casa, mas tipo, pá, às vezes com barba maior, outras vezes com barba mais pequena, outras vezes t-shirt, outras vezes camisola grossa. Portanto, notava-se, tinha sido em várias estações do ano. Mas usaste nisto? Pus um bocadinho, ali um bocadinho, sim. É uma que ele está assim pensativo, tipo, autor de. Trabalhar? Vá, vamos lá então. Pronto, então eu contribuí para alguma coisa. Estás nos agradecimentos. Sério? Não, mas Santo, põe aí o Rodrigo nos agradecimentos, que ele contribuiu com uma foto. Hã? Põe aí o Rodrigo nos agradecimentos. O que é que não está a bater certo? Portanto, já não há agradecimento. Não, mas isto são os 10 anos do Bruno Aleixo, não é? São. Fez sexta-feira, dia 9. E, portanto, vieram cá na quinta-feira, dia... 15. Foi possível. Portanto. Comemorar isto com um espetáculo. Com um espetáculo. Que depois vai ao Porto também. Vai ao Porto. Vai ao Porto, está em vias de esgotar, portanto é possível que se abra até uma segunda data. Ok, que é dia quê? No Porto, o que está marcado é dia 1 e a eventual data há de ser dia 30. Okay. E eventual. Eventual. É na véspera. E isto é o quê? Biografia não autorizada? É biografia não autorizada. Ou seja, é uma biografia baseada em a biografia que nós temos mental na nossa cabeça, porque nós temos sempre uma caracterização de personagem, digamos assim, que está na nossa cabeça. Um. Dois. Episódios emblemáticos que possam ajudar a explicar certo e determinado tipo de... E testemunhos de personagens de quem ele fala. Há pessoas que vão dar aqui o seu testemunho. Olha, eu conheci o Bruno na tropa, eu conheci o Bruno na escola, eu gosto muito dele, eu detesto o Bruno, essas coisas. Portanto, basicamente, no fundo, como se fosse mesmo um documentário sobre... Ok. E narrado por vocês? Narrado... Pedro Jorge, jornalista Pedro Jorge, e eu sou uma pessoa que já trabalhou com o Bruno. Basicamente é isso. Portanto, tipo, eu não me assumo como... Tipo stand-up. É stand-up. Não, é uma coisa que tu até não é nada stand-up. Só porque tem um PowerPoint. Quando muito é PowerPoint comedy, não é stand-up. Ok. Ok. E em que é que isto é diferente do curso de humor, Mr. Simba? Estava agora a passar um anúncio do Mr. Simba. Sim. A diferença disto para o curso de humor, Mr. Simba? O curso de humor do Mr. Simba era mesmo uma simulação de um curso de humor. Era uma simulação de uma massa classe. Que eu não conseguiste ver, mas pode ser que um dia a gente volte a fazer isso. Ok. Aqui. Pode lançar um DVD também. É um aquilo no fundo, sim. Não, um DVD, ninguém sabe nada. DVD. Ninguém compra. Mas isto, por exemplo, era uma coisa que era adaptável para a televisão. Ok. Aquilo, o outro não. O outro não. O outro tem piada porque é de facto uma simulação de uma aula. Portanto, aquilo até funciona. Eu gostava de fazer uma turnê mais tarde em auditórios de universidades. Ok. É onde acho que aquilo faz sentido. Então ia abrir uma porta. Alguém podia mandar embora. Pois é isso, eu fico cheio de medo. Eu se uma porta abrir, já acho automaticamente que vou mandar embora. Porque eu não devia estar aqui. O que é que você está aqui a fazer? Sim. Quem é que eu deixei entrar? Quem é que eu deixei entrar? Basicamente é isso que estou a fazer. E por causa disto, vieste a Lisboa duas semanas seguidas. Duas semanas seguidas. Eu, a semana passada, vim outra coisa, vim um lançamento de uma cerveja. Sim, sim. E esta semana venho em trabalho. Portanto, aliás, são as duas em trabalho. Pronto. O lançamento de uma cerveja. Tu trabalhas no meio de cerveja. Trabalho, exatamente. Para uma empresa de cerveja, uma marca de cerveja, que é o Topaz Onyx, que é do grupo Hoppy House, que lançou a semana passada a cerveja Trindade. Portanto, eu fiz questão de marcar presença. E ficaste fã? Não nos gostei. Eu gostei da Trio. Não gostei da IPA. Acho que posso dizer isto. Podes gostei dizer da Trio, eu não costumo gostar de Trio. De cervejas de trigo. Mas era uma trigo interessante. Sim, muito gostar. Aliás, o problema ali. Torce sempre o nariz, automaticamente. Ah, é trigo, não me apetece. Então, gostei. Tem um problema que eu provei as todas. Sim, ao mesmo tempo. Portanto, nem sequer ainda. Tenho que agora provar à parte um dia. Ok. Mas fiquei bastante agradável. Pronto. Mesmo a própria Áurea, aquela. Sim. É por aí. Não é minha, não é o meu tipo de cerveja, mas também trigo não é isso. Yeah, sei bem, não gostei. Okay. Que é o meu tipo de cerveja. Não gostaste da IPA? Podemos dizer IPA, não podemos? Acho que sim, tu podes dizer o que quiseres. IPA. O mundo é a tua IPA. Ostra. Ok, sim. Tu estavas a dizer Índia Palé? Palé Alé? Era o que estavas a dizer? Índia Palé. Estavas a dizer como? Índia Palé? Estavas assim a brincar. Eu lembro-me. Índia Palé? Sim, Índia Palé. Índia Palé, é o que está. Palé. Índia Palé. Pronto, era isso. Mas quem? Não, até uma que fazem trocadilho, não é? Marquês de Pelé, não é? Ah, sim. Uma passarola para aí, não? É passarola, sim. Isso não é Índia Pelé. Essa é APA, acho eu. É? Que eu saiba, acho que isso é American Pelé. Ok, mas não é uma pessoa que não sei quem. Mandar embora. Se calhar. Não, mas é uma pessoa que conhece claramente toda a gente e não sabe o que é. Conhece Pedro Santo e que eu vou documentar Pedro Santo, mas assim não o conhece. Ela foi uma pessoa que foi ganhar uma prenda. Eu já sei quem é. Siga. Veio ganhar uma prenda de um concurso? Não, foi dos Golfo para Naves. Dos? Torneio de Golfo para Naves. Foi outra coisa daqui da Sexo de Mudo. Ah, torneio de Golfo. Aquelas coisas de Alvin. É, e o gajo ganhou e está terminando de buscar a prenda. Deve ter sido isso. Ok. Faz sentido. Que tipo de brindes é que se ganha? Eventos não sei, mas partei para dentro da e passou uma camisola. Mas ela embrulhava naquele plástico transparente. Portanto, eu até pensei que viesse na lavandaria, mas não, deve ser na lua mesmo. Tu vês um prémio embrulhado em plástico e assumes logo que é uma lavanderia e não que é uma coisa nova. Não, eu não sabia. Eu vi o saco antes de saber que era o prémio. E pensei, bem, pronto. Isto é o Alvin que foi à lavanderia lavar uma camisa ou lavar um blazer. Porque às vezes lavar os blazers, tu não lavas o blazer em casa. Claro. Vai à lavanderia e depois aqui vezes, para logo à noite vestir o blazer. Às vezes, quase sempre. Às vezes, normalmente não lavo. Mas achas que ele se ia vestir a rigor para... Não, mas podia ser para amanhã, porque amanhã a cena da prova lá. Ah, ok. Ele podia ter trazido o blazer para ficar aí já para amanhã. Ele vem sequer aqui? O Alvin teve aí há bocado. Teve aí há bocado, mas depois já depois não... Depois foi para a prova oral. Não, vem mais logo. Ok. Depois vai passar a música, não sei. Pronto, logo assim. Tipo, em Lisboa ou... É, tipo, aí na Católica, não sei assim. Ah, ok. Pronto. A sua agenda é muito preenchida. Sempre preenchida, mas enquanto for dentro da cidade de Lisboa, estamos muito bem. Não é? Podia ser em Vila Real. Pá, Moreira, tenho que arrancar para Vila Real, vou lá passar a música uma da manhã. Podia perfeitamente, é perfeitamente plausível. Sim, sim, sim. Portanto, mas bem jogada, aproveitavas e ficavas a meio caminho. Eu era, mas não. Não. Tinha sorte. Era. Sim, então. Era isso. Não, vou ficar aí para amanhã. Pronto. Arrisco-me a ficar 24 horas na cidade de Lisboa. Que é o teu pior pesadelo? Não é o meu pior pesadelo, mas não estou habituado. Não estou habituado. Confesso que estou. Hã? Qual a pena? Aquela branca? Tenho aqui, homem. O que é que... Acho que não guardei, acho que está aí. Desculpa lá. Pronto. Está aqui. Desculpa lá que eu não posso stick up, tenho aqui o microfone. Obrigado. Pronto, por que tem essa pena? Tem os vídeos PowerPoint. É uma pen. As pessoas ainda hoje precisam de uma pen para passar uma coisa para um... Não, o que eu não percebo é que vocês não trouxeram tudo preparado. Não, nós trouxemos tudo preparado. Nós pedimos umas alterações de última hora. Ok. Haviam umas vozes que não estavam a perceber bem e nós pedimos para legendar. Ok, legendar. Legendarem as vozes. Era tipo um telefonema. Portanto, para a legenda, telefonema. Perfeitamente normal, nos telefonemas... Correram mal, sim. Sim, não se ouviram tão bem. Sim, claro que portanto, sim. Nós pedimos para legendar. E foi por isso é que o vídeo só chegou hoje, porque pá, estava tudo pronto e disse, opá, altera aqui estas questões. Por isso é que os vídeos vão chegar agora, a versão nova, a versão velha está ali. Ah, ok. Estava a ver que vocês tinham tudo... Não, já. Opá, ontem estava tudo pronto, foi mesmo opá, coisa de última hora, opá. Sim, claro. Opá, porque... E telefonemas é sempre complicado de gravar. É. E era literalmente um telefonema? É uma simulação de um telefonema, porque são bonecos. Um telefonema com um boneco. Eu sei que são bonecos, mas podia ser literalmente um telefonema. Não, foi gravado num estúdio mesmo. Ok. E então ficou mal? Pá, porque claro, depois leva. Os bonecos já levam um filtro. Não leva aquele filtro de imitar telefone. Quer dizer, não é a tua voz mesmo? Não é a minha voz. E aquilo, pá, leva o filtro de telefone e depois com o filtro de telefone fica assim meio esquisito. Ok. Portanto, pá, basta estar aqui uma pessoa a tossir. Assim, no... Mas gravar um telefone, tu deves ter experiência disso com... É mais Skype, não é? Okay. Fazias o spin-off. Era Skype. Havia pessoas que era de Skype, tu chegaste a entrar. Sim, por Skype, mas falei pelo telefone, acho eu, no Skype. Ah, nós estávamos... E fica sempre, pode ficar não muito bem. Mas caso ficou, está ali a Associação Académica, tinha uma boa ligação, ficou bem. Pronto, mas no telefone das pessoas, eu não sei, muitas vezes gravo telefonemas e telefonemas de telefone fixo, e é horrível, faço entrevistas ou assim, ponho alta voz, e não posso pôr aquilo demasiado alto, senão fica demasiado estridente. Uhum. E também já usei um espião que é tipo, pões aquilo pões um headphone um auricular, né, na orelha e o coisa por cima e também ficou muito estridente. Não sei, eu não sou grande fã de gravar coisas por mesmo podcast à malta que passamos isto por, fazemos isto por era uma das hipóteses para o bingo. Sim. Pá, eu podia perfeitamente passar a fazer o bingo em casa e o pensante em casa. Epá, não é a mesma coisa, né? Sim, que acabou. Bingo. Acabou, sim. Por sempre? Não, pode voltar. Ok, mas tu fazias isto, tu ias à Antena 3 de Coimbra? Era normalmente no dia em que tínhamos a gravação. Sim, claro. Isto, no fundo, era tudo feito com o aval, obviamente, claro. Da Antena 3. Isto era uma espécie de piloto para uma eventual... Sim. Ah, esta a fotografia? É, sim. Isto é o que tirei? Acho que sim. Pelo menos eu tirei do... Talvez, não me lembro. Mas há várias no mesmo sítio, com tamanhos de barbas diferentes e roupas diferentes, portanto, o que deixa enunciar que talvez fosse claramente em dias diferentes. Mas, ok, Não me lembro disso, mas deve ser. E está aqui muito vermelhusco, portanto isto claramente... Claramente Era inverno e está com a questão ligada. Não, ah, é ok. Não, pensava que ias dizer que era do meu talento para a fotografia. Que não, é... não. Isto é claramente... Santo está... Parece que está à lareira, não é? Sei claramente que Santo não tem uma lareira, mas... Cara de quem está à lareira. Pois. Opa, mas o Bing é... Opa, o Bing há de voltar. Há de voltar um dia. Para já eu gostava de fazer vários testes de novos formatos para ver se... Vamos fazer, se calhar, um piloto de cada... Cada formato novo, tínhamos uma série de formatos em carteira que podemos passar a usar um dia. Isto é um anúncio? E depois, acho que é ser do termómetro. Ah, ok. Opa, e depois fazemos uma votação para ver qual é que é o formato que as pessoas mais gostam. Portanto, nada como deixar o público. Mas isso já aconteceu? Vocês já fizeram uma coisa parecida, ou não? Nós fizemos uma votação do Facebook. Pois, sim. Mas agora se calhar vamos fazer uma... Fazemos mesmo um piloto, pronto, cada... Isto é o problema, estamos numa sala que tem um ecrã à frente. Cada vez que muda e passa a imagens, gente, uma pessoa olha. Fica calado, não é? Yeah. Portanto, isto para quem esteja a ouvir o podcast, espero que as pessoas estejam a ouvir no carro. Sim. Pelo menos no carro não há tanto silêncio. Isto é um anúncio da Sagres, ninguém nos para, e era o anúncio das bandas com o termómetro. Ah, e o termómetro tem o apoio da Sagres? Pelos vistos. Boa. Vai ter. A última vez que fui ao termómetro foi para ser jurado. Uhum. Acho que fui jurado foi há 8 anos. Que graça. Ou quase 9 anos. E era bar aberto, portanto, se calhar devia ter. Por acaso já não me lembro. Tinha senhas, mas ainda da altura ficou bar aberto. Ok. Portanto, devia ter um patrocínio de cerveja, pelo menos. Era assim, mas nunca sei qual é. Já foi em Somersby, já vi. Sim. Portanto, eu fui de uma etapa e de uma final. Será que foi em anos diferentes? Não, acho que foi no mesmo ano. A final? Quando é que a final foi em Lisboa? Há 8 anos, em 2010. Ok. Foi na Nossos Factory. Ok. Acho que foi. Nossos Factory ainda bomba? Ou? Acho que ainda existe, ainda é um sítio que existe. Mas ainda bomba, ou seja, ainda... Ainda bomba como? Pá, ainda é... Havia uma altura que era a cena, não é? É a cena? Nunca foi? Não sei, se calhar. Epá, não sei. Ok. Não estás autorizado a pronunciar sobre... Como é que não estou autorizado? É só, acho que é um sítio que existe e sem pessoas. Acho que aquilo à noite nunca pegou muito. Apesar de ter sido meio... Era essa a intenção. Meio no meio do nada? Não, era a intenção. Aquilo não é no meio do nada. Faz parte da cidade de Lisboa, Alcântara, tens o Calvário ao lado, tens... Fogo, eu trabalho em Alcântara. Trabalhas onde? Eu vim a pé de Alcântara agora. A sério? Sim. E com graça, ainda é vertical. Olá. Vou beber água, sim senhor, agradeço. Isso é água? É água de onde? É água. Veio. Água. Água espanhola? Hã? Cientificamente, por causa da merda, eu decidi que ia ser saudável. Ia seguir a dieta alcalina. E comecei a dar-me na água de Monchique. Comprei um kit de medição da água, de pH, e a água da torneira é dito que é melhor que este. Melhor, sabes qual é a melhor a água de Portugal? É a água da torneira, de Coimbra. De Coimbra? Sim. É que ser o quê? Por acaso, é a melhor pronúncia, não é? É a melhor português, é a melhor água. Não, é? Não estamos a gravar, Santo, se não se importa. Aquele saborzinho alexívia que às vezes vem, a pessoa faz de conta que não sente. Mas o pH da água da torneira é bom. Olá. Não percebi depois que eras de deixar tudo. Ei, peraí, caiu-me aqui o microfone. Desculpa. Tudo bem, Zé? Rico. Tens festas hoje aí? Pá, vocês podiam ir conversar para outro sítio que estamos aqui a gravar, desculpem lá. Olha, porque é que o jogo dos da Razar tem capa? O Santos disse que é com capa. Isto é para a semana. Não, já tivemos esta conversa, que antes era com C, e depois quando ele foi para o reality show ficou com capa. É? Eu acho que sim. Opa, Santi, ponha com CK. Porquê que pus isto aqui? Joga não é com K, isso? Ponha com CK. Não, eu acho que já tivemos esta conversa. Porque eu acho que ele antes era com C. Foste tu que disseste isso. E depois mudou quando foi para a TVI. O Joca é um mau cunha, não tem substrato legal, não. Depois podes confirmar. Ó Santo, ponha com CK, Joca. Eu sempre estava preocupado com. Com ficar-se a saber que vem o Joca dos de Arrasar aqui. Aparece. Eu não disse onde e isto sai quando. Isto sai amanhã? Não, isto sai. Por acaso acho que vou lançar na segunda-feira, mas pronto, em vez de quarta-feira. Porquê? Porque sim, porque não vou estar disponível na quarta-feira para lançar isto. Portanto, assim lançava na segunda-feira, não tinha de me chatear. É só isso. Está bem, é uma oradão. Pronto, era isso. A melhor água da torneira de Coimbra, porque. Opa, não sei, eu sei que quando a Topaz era produzida, era produzida em Coimbra, não é? Sim. Depois foi produzida, passou a ser produzida em Vialonga e o sabor não era igual. Ok. Porque a água de Coimbra era uma água, tem um. Pronto, isso aí tem um pH especial que leva a que tenha o sabor X. Por isso é que agora, uma das principais razões para estar a ser produzida em Coimbra outra vez na Praxis, para ter o mesmo pH, mesma forma original. De aquela água é boa para aquela cerveja, aquela água é a melhor água de Portugal, vai uma distância bocadinho grande. É facto. Mas sim, há muitas coisas que influenciam a água que se usa, o pH da água que se usa, sei lá, há um gajo dinamarquês, são dois gêmeos que fazem cerveja e odeiam-se, têm cada uma a sua. É sério? Tipo Puma e Adidas? Sim. Só que gêmeos, nem sequer é irmão. Sim, são gêmeos, são iguais. Gêmeos, eles são iguais, têm mesmo o ar mal encarado. O Mikkel, que tem a Mikkeller, fez uma série de IPAs. Uhum. Que a ideia daquilo, se eu não me engano, é lúpulo, o mesmo lúpulo. As IPAs são todas, essa série, são todas feitas com o mesmo lúpulo, mas o lúpulo cultivado e colhido, tipo, o mesmo tipo. Em sítios diferentes, lúpulo, é? Em sítios diferentes, okay. Em zonas diferentes. Coisa. Que é tipo, sei lá, é um teste, é uma coisa que tu podes fazer. Ninguém vai comprar aquilo assim, uhum, muito diferente, mas é um. Mas isso, eu sei, que isso, produção... sei que isso é verdade, porque acontece com a vinha, não é? Sim. Os terrenos diferentes. Sim, sim, sim. E aquilo chama-se mesmo terroir. Essa... Sei que a Bairrada, por exemplo, só há um sítio, onde dá para fazer. O Barulho, perto de Gênero, que tem um terreno parecido, que é o calcário argiloso. É muito raro ver isso, portanto. E entendidos que conseguem ver as diferenças e as, sim, nuances bem, este tipo de... E depois também as próprias castas adaptam-se melhor, sim, a ser determinado tipo de terrenos, a tipo de clima, portanto, isso é perfeitamente normal. Só que isso no vinho está tudo muito estudado. Estudado, e há centenas de variações. No hops há de haver poucos tipos de... Não, há milhares de tipos. É? Sim, e vou inventando nove, cortando, essas coisas todas. Não há milhares, mas há vários. Entendes? Sim, mas ou seja, os belgas, se calhar não tens os americanos, tens os neozelandeses, tens as centenas de anos, é isso, não tens, sim, milhares, né? Não, mas tens também, tipo, pá, belgas e não sei o que, essas coisas. Sim, há de haver já. Polacos, etc. Isso existe há anos. Só que assim, tão estudado, não tem, não é uma coisa que tenha dado assim tantas coisas. Isto é verdade? Não. É tudo inventado. Isso é bom, porque quem esteja a ouvir não sabe. É tudo inventado. Não, estão a passar coisas. Pá, isto é uma obra de ficção, amigo. Isto é uma obra de ficção. É tudo uma obra de ficção. Acho que não há aqui nada que seja verdade. Verdade. Portanto, as datas, né? As datas de estreia. Era isso que eu ia dizer. As datas de estreia, sim. Pronto, portanto, dizem mal de pessoas. Não dizemos mal de pessoas. Estás tu, né? Não dizemos mal de ninguém, simplesmente. Tu dizes mal de toda a gente, sim. Sim. Está aqui. Isto. Pronto, estão a dizer mal de pessoas. É isso que está acontecendo. As pessoas ficam a saber que vocês estão a dizer mal de pessoas. É para depois também virem ver o espetáculo. A próxima vez, quando haver o reprise. Sim, depois nada a ver. Devemos voltar a Lisboa. Aqui este mesmo sala. Isto disputou, não foi? Sim, disputou. Está esgotado. Quantos lugares aqui isto tem? Opa, isto tem. Há sempre uns que eles não vendem. São aqueles mesmo no cantinho. Sim. Portanto, eu diria que isto estão aqui uns 700 lugares, pelo menos. Ok. 700 pessoas querem saber o suficiente de vocês para... Não é saber de nós, é saber da personagem Bruno Leixo. Okay, a verdade é esta. O vosso Bruno Leixo, trabalho, sim. As pessoas não sabem, pá, o gajo tem 61 anos, o que é que o gajo fez antes de 50? Sim, sim. Não é? Antes de 50 ninguém sabe. O gajo foi casado ou não foi casado? Não sei, vocês é que sabem. Foi casado? É, isso tem que ver o espetáculo. Há aqui vários indícios, não é? Ok. Portanto, é também um bocado isso. Pá, para rever aqui uns momentos assim, mais buscados, não, é bom, tu vais estar aqui, não? Eu acho que sim. Como é que eu não sei. Como é que não sabes? Hã? Como é que não sabes? Ainda não sei. Já vejo. Ok, mas é de xixi, é. Mas ficas a ver. Pronto, sim. Depois gravámos outra metade do programa depois. Sim, sim. Não, mas... Estou morrer muito cansado. Estas coisas, estes factos inventados, vocês inventaram isto, a maior parte deles, isto faz parte de uma espécie de bíblia do mundo do Aleixo, ou foi uma coisa que vocês pensaram nisso agora? Ou foram pensando ao longo dos anos e vão-se lembrando das isto coisas? Isto acaba por ser uma espécie de universo paralelo. Pá, porque estamos aqui a falar de uma personagem de ficção que lida com pessoas reais. Sim. Isto é como aqueles mundos para... Sim, mas é um mundo paralelo como? Existe uma... Já existem Ewoks que vivem entre as pessoas. Portanto, logo aí, sim. Ok, não interessa. Eles já não é um Ewok, não é? Continua mudou a cara, ser, mas continua a ser um Ewok. Okay. Um Ewok ou uma coisa parecida. Não temos direitos sobre os Ewoks, portanto, sim. Não é um Ewok. É um bicho, humanoide, ursoide. Não, não é um cão, como as pessoas dizem. Ah, é um cão, não é um cão. Quando não falam, fogo. Sim, ok. Não, mas ao longo de vários anos, de 10 anos, na internet, na televisão... Na internet, na televisão, na rádio, no cinema, que ainda não aconteceu. Mas... Vai acontecer. Não vai acontecer? Vai. Daqui a um mês. Daqui a um mês vai acontecer? Daqui a um mês não. Em dezembro vamos começar a trabalhar no filme. O filme está escrito, está financiado, okay. É só produzir. Ok. Só, como se fosse fácil, não é? Sim, sim, só, claro. É sempre, pá, o filme é sempre a coisa mais fácil do mundo de fazer. E não é como se vocês estivessem a trabalhar nisso há... Vários anos. É verdade, sim. Vocês vão ao longo desses anos todos, não é? O Pedro Santo aqui. Pedro Santo vem aqui ouvir a conversa. Vem aqui sentar só para ouvir a conversa. Quero ouvir o podcast. Quero ouvir o podcast depois. Ok. Ao longo desses anos vão criando características do personagem, da história dele, etc. Como no Leste Possível foram à tropa, as coisas todas. Okay. As coisas daqui são coisas que vocês já tinham... É. Ou inventaram para isto? É muito pouco inventar. Okay. A gente vai inventando. Sim. Pá, não fazemos como te ensinaram no curso de biologismo, que é faz criar aí uma biografia de todos os dias da vida dele, o que ele fez aqui e aqui. A gente vai... Foi acontecendo organicamente. É a biografia que vai acontecendo conforme as coisas, pensando, as coisas da escola, nós vamos inventando, as cenas da tropa, não sei o quê. Portanto, quase tudo o que aí está são coisas que já faziam parte do nosso imaginário e não foram inventadas por isso. Pronto. Há de haver um ou outro exemplo que eu não me lembro, mas que sim, que pode ter sido inventado. Mas de resto não. Isto é com pilha. Isto é com pilha. Veja lá se depois ficamos sem pilha a meio. Acabou. Também era bom. Hã? Também era bom. O que era bom? Acabaram mais espetáculo. Era bom porquê? Podias fingir que era a sério. Dá para mudar do computador. Podias fingir que era, Dá para mudar a partir do computador. De propósito. É verdade. Então também dá. Vá, agora estrago-me isso. Podias fingir que era de propósito. Não? É o que vai acontecer. Claro, então assim é que é. E é divertido. Olha, havia aqui uma coisa que dizia bloco de vídeo 2, portanto isto também é um spoiler. Há blocos de vídeo, sim. Foi bastante, não ia gostar. Queremos estragar isso? Oh, caralho, estou a ver se está tudo, foda-se, queres mais enquanto, durante? Sim. Não é verdade. Não é verdade, não, só é verdade. Não é também. É o duplo do Bruno Leixo. Sim. O Alvin também tem um duplo, olha. Sim, sim. O Alvin foi buscar a ideia ao Leixo. Não sou fazer igual, não julgo. Como é que é? Boa ideia. Será que eu estou a ver? Ah, espera lá. Aquele ali. Isso era para aparecer um 1. Era? Era. Você fez mal, não sabe fazer. Consegue fazer isso? Consigo. Não, mas faça como eu, é duplicar o... Não sei aquela merda de animação, é bonito. Tirei aquele curso. Ele tirou um curso? Não. Está a gozar. Ah, é, isso é mentira, parece a biografia do... Já Pedro Santo é um jambão, não é? Um jornalista, como ele diz que é no início. Do... É um quê? Um jambão? Um jambão. Um jambão caiano. Um jambão? Que é um jambão? Pá, é daquelas expressões que as avós dizem que nós não sabemos exatamente o que é que quer dizer. Está bem, um jambão? Okay. Não sei, mas não é coisa boa, certeza. Nunca ouvi essa expressão. Oh, ouvi na bairrada, deve ser. Não, um jambão. Vou procurar a seguir. Minha avó é de Castelo Branco e nunca disse. Jambão. Castelo Branco, ah, o sistema Monte Junto Estrela atravessa Portugal na diagonal. Sim. Portanto, e Castelo Branco está para baixo. Vou usar o sistema de merda. Opa, duplique e depois apague. Quer que eu vá fazer isso? Não. Não é que eu não estou aqui a ligar. Ok. Então estou a ligar? Olha. Ó Santo, abre aí ao Francisco. Pode ser? Posso atender o telefone? Sim. Vou deixar isto tudo. Francisco. Vou deixar isto tudo. Estás aí? Ok, o Santo vai te abrir a porta. Está bem? Ok. É na sala grande, sim, Manuel Oliveira. Já. Espero que isto seja interessante para as pessoas, ou então não é, mas eu não vou ter tempo de fazer nada melhor, portanto fica isto. Fica já isto. Fica já isto, porque terá de ser. Mas pronto, dizia eu. Foram inventando jambão, à medida jambão, das sim. necessidades pois, e o Pedro Santo é um jambão. É. Acho que é isso. Era isso. E vai ser cumprimentado e vai aparecer na gravação. É, acho que sim. Ou vai ter medo? Acho que não é verdade, vai lá. Deve ter sido avisado que eu estava a fazer uma gravação. Sim, porque... É só parece que estou só aqui a chilar, né? Estamos aqui, aqui a conversar com um amigo. Não pode que eu estar ali a conversar com um amigo meu. Sim, e estão aqui. E agora voltou a não haver nada. Só brulejos com o chapéu. Um chapéu de marinheiro e um colete num barco. Num barco. Está onde? Nudo assim para baixo. Isto é a barragem de Cristal Boa. Não é nada, não se vê. Não, está na praia. Está na praia. Na Figueira. Ok. Estás em... Faz parte da história? Não, inventei. Inventaste agora que é a Figueira? Pois, realmente uma pessoa tem que inventar. Realmente, é que faz. Não, tem ali, parece umas ilhas ao fundo, olha lá. Não é? Ah, sim. Então isso pode ser no Brasil. É no Brasil? É no Brasil. Okay. Afinal é no Brasil. Pronto. Lembra, sabes que o Roberto Carlos é que tem um... Todos é que anos... tem um vestido branco integral, sim. O gajo todos os anos faz um cruzeiro. É que ele está vestido de branco integral, tirando o colete e o facto de não ter calças. Todos os anos faz um cruzeiro, sim. Sabes isso? Não. Pá, o gajo tem um cruzeiro. Pá, eu acho que é o cruzeiro Roberto Carlos, em que ele é crooner. Sim. Parece muito bem, mas há várias pessoas que fazem isso. Pá, o gajo todos os anos, aquilo deve ser uma nota, ganhar uma nota preta com isso. Sim, sim, sim. Mas há um circuito nos Estados Unidos de cruzeiros e de música em cruzeiros e eventos em cruzeiros. Mas pessoas assim famosas, tão famosas sim. como ele? Tão famosas como ele, não, porque ele é tipo maior, um dos maiores artistas de sempre do Brasil, não é? Sim, mas quer dizer, e pode haver nos Estados Unidos Brasil... um gajo, tipo, se disseres que, sei lá, o... Não, Bart Bacharach faz, e yeah. O Bart Bacharach, ok, há de ter... Humberto Bacharach há de ser comparável em termos das suas composições de popularidade, em termos não é tão popular para os Estados Unidos. As composições dele são. As composições, se calhar são populares. Ele como figura não é tão popular de todo, até porque quase todas as composições dele são para cantores ou cantoras. E pronto. Mas tu irias a um cruzeiro? Imagina que era um cruzeiro seguro. Não, eu tenho um problema, tipo, eu não gosto de ir a sítios dos quais eu não possa fugir. Sair. Ok, mas era um cruzeiro no Douro também. É mais pronto, fácil. Talvez. Portanto, talvez. Não precisas a nada até à margem. Eu sou facilmente convencível, mas em teoria não gosto de ir para meter-me num sítio no meio do mar e não poder sair. Tipo, isso faz-me muita confusão. Eu percebo isso. Mas era fixe, não? Sim, talvez. Queres que vão fazer o Cruzeiro Bernalejo? Se haver uma banda, um músico português é que não, mas o Cruzeiro Bernalejo, se uma Lúria canta e vocês fazem este espetáculo e ouvem e mete discos, pronto, já está pago. Não? Acho sim. Eu lembro que os Weezer têm o Weezer Cruise. uma banda americana, okay, fazem um cruzeiro destes. E há uma rede de podcasts que é Maximum Fun, eles também fazem um cruzeiro todos os anos. Isso é fixe. Mas é basicamente, o cruzeiro é para o público que interagir com os criadores, sim, ou é para os também, criadores conhecerem uns aos outros? Também. Isso é outra coisa, para o público interagir com os criadores, sim. Isso é. Eu tenho um amigo que já foi, que interage com pessoas. Sim. E tem comédia. Sim, era um festival de humor num cruzeiro. É isso. Tem comédia, tem a grande ideia que eu tive. Tem agora. Comédia e concertos. É a grande ideia que nós tivemos. Pronto, mas é isso. Fazer um festival de humor num cruzeiro do Rio do Azul. Grande ideia que o Alvin teve. Vou vender a lei. Óbvio, é uma ideia para si. A fingir com ele que... Podes sempre convencê-lo de que foi ele que teve a ideia. Ele está mais ou menos... com sono. Tive uma grande ideia. Ontem à noite. Estava ali agora, não é? Não sabem falar dos outros. Sim. Só estava a falar mal. Ninguém está a falar mal. Não sabem falar mal. Estava a falar. Pronto. Mas, sei lá. Ainda acabava por ser tipo no Campo Grande. No cruzeiro no Campo Grande. Sim, nos barquinhos. Sim. Não é bom, pá. Boa ideia. Mas não há cruzeiros ali também, tipo, não. No Alquevo, assim. Nada a ver. Sei, eu não percebo nada de nada. Nós estávamos a subir um cruzeiro qualquer ali numa barragem ao pé de Davis ou de Rei Ovo, não era assim. Não era? Podem fazer um teste tipo aqui no Tejo, aquele barco, o Príncipe Perfeito. É? Podem alugar e ir, tipo, só dar uma voltinha. Sabe como é que funciona? Vai até só onde? Ver como é que funciona. Eu acho que atravessa, pode ficar no rio durante o tempo que quiser. Mas dá para ir a... Dá para ir a outra margem, acho. Não, mas dá para subir o rio ou não? Por este rio acima, não? Não sei. Olha, deviam ter um convidado como o Fausto, que deve ser caríssimo. E nós, sem querer, de Amparal, estava o barco em alto mar já. Então, e era um... Yeah. O pessoal também em alto mar. E Francisco, acontecia alguma coisa má. Estamos aqui então, a gravar, não consegui levantar. Olá. Então. Olá, sou o Rodrigo. Olá, Francisco. Francisco faz as edição e as animações. Ok. E trouxe a animação. Uhum. E um jovem Jorge Lucas ali. Sim. Com um jovem Bruno Leixo também. Olá. Pronto, sim, sim. É isso. Mas sim, vocês também iam a um cruzeiro? O que estavam a dizer? Pá, eram essas férias, havia uma das propostas ali. Uma das propostas era irmos fazer um cruzeiro. O play, enfim. O quê? O play no meio da cara. Foi propósito? Não era, foi fazer o print screen. Não fica bem? Depois perceber que há um vídeo? Como é que está? Veja, está com o senhor pôs aí também, senhor, como é que é o horário? Tio horário. Veja lá se ainda está aí o tio horário. É uma grande, caralho, não é uma coisa. No vídeo do Mr. Simba estava a passar, estava a família sem... Sem I? Sem I? Não, sem faltava um I ou um L, já não me lembro. Família, era? Era uma coisa assim do género. Se tivesse puto. Se tivesse só gralhas aqui. Sim. Amigo. São por ser os amigos e colegas de Bruno Leixo aqui. Uma fotografia do Aires que aparece. É a única fotografia que existe. Eu não gosto dessa cena a brilhar, ou santo? Não vou tirar agora. Qual cena de brilhar? Está a brilhar? Com animações. Você gosta de repetir slides para termos 370 slides? Eu não gosto de animações. Você vai estar aqui, se quer. Eu já o chamei, nesta altura. Já. Ah, isto começa Pedro Santos sozinho em palco. Fazer uma stand-up. Constantino. Mas, sei lá, João Moreira não tem mais experiência em palco. É. E mais à vontade em cima de um palco. Também. Mas o trabalho é meu. Cristina. Era assim explicar também. Está bem. Ok. Aquilo era. Veja lá. Eram dois slides, o senhor tirou um. Não tirei, não, pode não aparecer. Hã? Onde é que é? Pá, tinha quase certeza que tinha aparecido. Pode não aparecer, calma. Ok. Era aqui, havia um que apresentava do talk show para um adolescente, mas não é por aí, vá. Ah, eram dois? É, não faz diferença. Para o Porto para o Porto alterna. Mas são dois slides. Para o Porto, se pá, há muita coisa que podemos alterar. O que é parecido dois aqui? O copo e depois o texto? É, mas é igual, é igual. Não deve ter sido algum esquecido. E por esta merda depois, no fim. Esqueceu-se. Talvez foi. Capas para isso. Eu ali, eu vou fazer. Já lhe digo. Mim? Aquilo era uma cerveja. Uma cerveja? Neste universo, é. Fez pistola. É com um antídoto para a droga. Tipo, os gajos que metem spike nas vidas, okay, para adormecer. Sim, sim. Que eles já têm um antídoto. Portanto, okay, já está a pressupor que. Okay. Agora é péssimo. Okay. Isso é influenciado então pelo teu. Não, porque isso já tem para 10 anos. Trabalhar no meio? Não? Já? Mais uma então já sabias que ias trabalhar? Para si. Dessa eu gosto. Até eu. Não cabes, estás no dúvida sempre. São os agradecimentos e eu não apareço. Ok. Espassiva. Eu não quero aparecer, foi o Moreira que disse. Sim. Está. Olha lá, temos que ir. Temos que ir jantar. Tem de ir jantar? Amigo, isto vai ficar pequenino. Não faz mal. E acho que metade disto é silêncio. Tipo, vocês a conversar. Opa, mas pronto, é um episódio desses géneros. Sim. Acho que serve para alguma coisa. E eu, opa, e depois vou estar cá muito tempo cá por causa do filme. Sim. Pronto, mas então isso é uma novidade. Isto tem conteúdo informativo, que é vocês vão começar mesmo a trabalhar no filme. Opa, já tinham dito há alguns. É, eu acho que já. Que iam começar já, tipo, para o mês que vem. Começar em dezembro não quer dizer que comecem as filmagens em dezembro. Sim, mas começar a trabalhar no filme, tipo... Exatamente. Isto está parado já há uns tempos. Sim, desde que o filme foi concurso, foi financiado. Sim. O financiamento surgiu em fevereiro, nós estamos em novembro. Portanto, estamos à espera, basicamente, que a produtora tenha... A produtora tem outros projetos em mão. Sim, claro. Estão a fazer o Aerosax, por exemplo, agora, em Sintra. Estão sempre a fazer, e assim que haja disponibilidade, a partir de dezembro, ao início do ano, começamos a trabalhar, e é aquele processo todo, escolher as localizações, claro. Os atores, portanto, ainda vai demorar um bocadinho. Portanto, se o filme estiver pronto daqui a um ano, eu ficava bastante satisfeito. E já resolveram o vosso bicho com o João Botelho, que queria realizar o filme? Ah, pois, mas isso. O Botelho é que queria muito realizar o nosso filme. Estava... Já falaram com ele? Não, ele tanto nos quer beijar a boca como não nos conhece. Pronto, ok. Estás com os jogos diferentes. É, estraguei os outros. Eu acho que vou deixar isto a gravar até vocês se levantarem mesmo. Isto. Vamos embora, não, são 8 horas, temos que ir almoçar. Pronto. Mas onde é que está o Antônio? Ah! Como é que é comer? Se calhar vais ter de esperar para alguém. Não mexas no microfone. Oh, Gustavo, a gente pode ir. A gente pode ir jantar ou não? Como é que é isto? São 8. Vê lá. A pessoa que ficou contente do senhor ter se atrasado foi o Gustavo, que já não teve que ir à prova oral, não é? Mas é verdade, ó Gustavo. Tinhas boleia do Alvin, que o Alvin veio cá de moto e tinha um capacete a mais. Sorry, vamos embora. Mas ia depois com esse casaco, um casaco fininho, a apanhar. E ele está doente, é verdade. Somente a vida, então, ias morrer. Fez-me fraco. Pronto, muito obrigado. É a desta? Acho que é desta. Quantos minutos é que deu? Meia hora? 45, quase. Não foi muito? Porcaria. Nem todos os episódios podem ter 3 horas, como os teus. São 3 horas a dele? Não. Mas há uns que têm tipo 2 horas e tal. A sério? Sim. Poxa, o que é que vão falar? Tem tanto assunto, vocês? Não, mas há cerveja, portanto, aquilo vai se estendendo. Ah? Acho que sim. Pronto, obrigado. Ah.